Atenção, ei, ei, Betinho, o melhor. Do melhor do mundo, Betinho, o melhor do melhor. Você. O melhor do melhor, garoto. Rapaz, seguinte, tá ouvindo aí, né? Esse teclado aí, ô. Ô, Dunga. Recinto, eu também.